Não estava previsto, desculpa aí a nossa fala de ordem, mas só para mostrar para vocês algumas atividades que o governo está envolvido na questão de ter várias frentes de obras na cidade como um todo. Essa parte eu vou pular, foi a divisão das secretarias, alguns projetos de infraestrutura, avenida ferroviária, entroncamento da Caraguatá. Mas eu queria ressaltar que esse tempo que a prefeita tem colocado na cidade, que é a questão da iluminação pública. De acordo com o iluminado dos caminhos da Vila Noel, tem ligação aqui com os sonhos, a Marginal, caminho a Colombeu, na Vila Esperança, Marginal da Anchieta, a duplicação da iluminação da 9 de Abril e o caminho da Ilha Caraguatá, entre outros lugares principais que já foram iluminados, que é o grande destino que a prefeita tem colocado na questão da iluminação pública. Dentre as obras relacionadas, esse é uma demonstração da recuperação rápida que houve, mas essa é a ponte da Água Fria, que houve um grande deslizamento, comeu praticamente metade da pista e se transformou nisso que está na parte de baixo e na parte da superior direita, ficou uma área de lazer e se aproveitou e transformou numa pequena área de lazer com um mirante da parte do rio. Na entrada da Bacia. Está faltando lá só o recapeamento de asfalto. Essa obra é a obra do Ciclo Novo, que está beneficiando já diversas famílias com a drenagem que está tendo um grande problema de enchentes de grandes proporções. Essa obra está beneficiando aproximadamente 600 residências no Ciclo Novo. Vale ressaltar a dificuldade da obra, os caminhos são estreitos. Dá para perceber que as pessoas estão dentro da valeta com água ali, trabalhando, passa sol, passa chuva, até no dia de domingo, para resgatar aquela dignidade da população. E a parte de baixo, inferior, direita, dessa demonstração, é a desembocadura de arrumante, que aquilo está constantemente drenando água, e essa água estava solapando a residência de todos os municípios ali. Os campos de futebol, com os pescadores, com a Bom Domingo, e de hoje vão ter a inauguração do gol do campo de futebol na Vila São José também, porque ele vai estar inaugurando. Né? Essa é uma obra em parceria pela BNS. À esquerda nós temos aí o pessoal trabalhando, à direita como está ficando e embaixo como vai ficar, é uma demonstração de como vai ficar a faixa de ligação, a separação entre a via férrea e o calçamento da Avenida 9 de Abril. Por isso que eu já ligado pela CNT, mas é uma obra importante do governo, a reforma da rodoviária. Né? Há muito tempo não se fazia a reforma. E aqui eu queria mostrar para vocês, para a população em geral, como foram encontradas as escolas da maneira que a gente está passando por elas. Esse é o estágio que a gente encontrou as escolas, muitas delas. Né? Essa é a sociedade azul. Pegadas de empregados, bolsos, as casas totalmente destruídas, quadras sem qualquer estrutura, sem tabela, sem estrutura, os alambrados enferrujados, os pátios deteriorados, os pisos extremamente danificados, os banheiros, eu quero fazer o banheiro na escola, a porta está boa aí, mas dá para dar um pouco ideia de como era o banheiro dessa escola. Né? O acabamento na parte externa. Banheiro do Elba, né? Isso é na escola Elba, o banheiro na parte externa do Elba, as portas acabadas, tudo destruído, telha quebrada, pisos danificados. E aí começa a equipe a trabalhar, né? Sob o comando da nova administração, mostrando a cara, né? O reforço. Esse era um telhado da maneira que estava, essa é a surpresa azul, e da maneira que ficou o telhado da surpresa azul. Aquelas imagens que eu vi no Brasil, que eram do Elza, a Elza ficou desse jeito que vocês estão vendo ali. O livro que eu vi no jardinamento na parte frontal do Elza, a cobertura do acesso frontal. Esse é o hall de entrada, né, o pátio do Elza, dá para ver o acabamento, a pintura que foi colocada. E essa é a diferença daquele banheiro para esse banheiro, que é o que a administração fez agora. Né? Pequena diferença, né? Aqui é mais outra escola, o João Ramalho, que foi feito também pela reforma, também a cobertura aí na parte externa, interligando o bloco do pátio com a quadra esportiva. Esse é o corredor do João Ramalho, acabando com acabamento de azeite, ele é o presidente, sala de aula com a segunda colocou no novo mobiliário, que a sala de aula já com ar-condicionado, né? O pátio da escola foi um futuro foi reformado, banheiro para deficiência, a questão da acessibilidade é muito chamada a atenção pela prefeita. Então todos estão sendo apoiados em rampas e a questão dos elevadores e também do dedo. O trato com o banheiro, o acabamento está sendo dado. A cozinha foi totalmente reconstruída, colocado polpa, exaustor, fogões industriais, foi totalmente remodelada as cozinhas das unidades pelas quais estamos passando. E aqui, queria mostrar rapidamente para vocês, ó, parte da menina como a gente encontrou. A nossa determinação é escola boa ou pesadelo. Estava desse jeito. Sem cobertura, totalmente destruída, a estrutura totalmente comprometida, o mato tomando conta. Esse é o anfiteatro, aquele anfiteatro central lá do Parque Alegria, no estado que estava, a estrutura totalmente acabada. Aí que o pessoal estava discutindo de estado. A estrutura metálica, o prefeito começou a falar com a gente e determinou que a gente entende que na época era um sonho, né? Que foi pensado para o menino. Portas bonitas, salas maravilhosas, espelho d'água, um centro multilíngue ao fundo, quadras cobertas, questão água. E aí eu queria mostrar para vocês que aquilo que foi pensado, que foi um sonho na oportunidade, está se transformando em realidade. A nova realidade hoje, fora além de obras, é isso. Pórtico já foi montado, já começam os trabalhos na entrada do parque, as quadras já foram. Uma das quadras já está completamente coberta, outra já está 90% da quadra coberta, vamos começar a trabalhar na parte de piso das quadras. Vão ficar maravilhosas, já estão maravilhosas a estrutura e a cobertura das quadras. Aí já a pista de skate, já está trabalhando na pista de skate também. Essa pista de skate vai ter, tem um desenho e de arquitetura dela, possibilitando receber competições da Confederação Brasileira de Skate, né? Ou seja, nós estamos parando de trabalhar o tempo todo, tem gente a todo momento nas obras, né? E esse é o sonho se transformando em realidade. E eu queria falar rapidamente sobre a pasta do amigo Wagner aqui, porque não deve ser o maior investimento de todos os municípios aqui da Baixada Santista na questão habitacional. Vai ser, para esse ano, uma entrega de 940 unidades habitacionais. Essas fotos foram criadas ontem, tá? Fomos ao local, já está sendo providenciada a estrutura, os prédios já estão levantados, né? Mas isso não é sonho, gente, não é fotografia de maquete, não. Isso foi criado no local, tá? E falar também um pouquinho da manutenção que a prefeita sabe muito para ver da gente com relação à manutenção. Ela cobra muito. O novo padrão de volta na cidade. Então, já começaram a ser implementados todos os serviços de roçagem, cobra, e iniciou recentemente, a questão dos 10 dias, a operação do tapa-buraco. Você já deve ter percebido, já começou a tapar, a 9 de abril já foi feito serviço, na esquina do Polo já foi feito serviço, na esquina do João Ramalho já foi feito serviço, e a gente vai estender isso para toda a cidade. Eu queria chamar uma atenção especial para a questão de duas concessionárias, que a prefeita tem cobrado e a gente precisa de um novo relacionamento com as concessionárias. Na questão da Transpetro, respeito à definição, ele identificou os outros padrões de ideal que são igual para a questão da vontade, e os limites máximos serão aceitos pela municipalidade, não só no nosso trabalho, como a gente está chamando a Transpec e os outros concessionários para a nossa nova realidade. Ou seja, a gente vai trabalhar para manter o mar bem nascer e com a regulagem adequada da população. Em contrapartida, deu uma reunião para a Transpec e ela falou que para ela 60, 70 centímetros é aceitável de parte, na cintura é aceitável. Chamamos a discussão para a Transpec, o dinheiro está rolando para fazer com a gente na gestão. Nessa semana a gente vai estar rediscutindo com a Transpec que nas partes, principalmente na entrada da cidade e nos locais apropriados na cidade, ela mantenha o mar colocado num nível bem diferente para que tenha um aspecto visual mais bonito também para a cidade. Basta só o que a gente tem que fazer. Mas vamos cobrar para a conversa que a gente vai ter que fazer a gente. A direita chama a atenção a aula que a prefeita foi essa semana, inclusive, comigo, no mercado, em que ela se omissou porque as calçadas estavam comprometidas na obra da Taberna. Nós colocamos, chamamos a atenção do pessoal da Taberna, eles estão refazendo a pavimentação no local e liberaram todas as calçadas. É uma nova forma de a gente cobrar esse relacionamento com as empresas concessionárias. E assim será com a CPLL e com cada uma das empresas que prestam serviço para a cidade de Cubatão, adotando um novo padrão de qualidade da cidade, para a cidade e porque a população merece. Muito obrigado.